Eu botei para gravar aqui já. Meu já Tipo, eu tá tô gravando gravando. faz 6 segundos. Então, tá funcionando, tá rolando. Como é que a gente começava isso mesmo? Você tinha uma introdução. Antes disso, tudo bem aí? Tá Tá tranquilo? tudo na paz, cara. Tudo na As paz. minas não vão encher o saco aí? Não estão em casa. Daqui a pouco deve chegar uma delas. Se encher o saco, a casa é minha. Boa. Eu mando sair. Yes. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Beleza, pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E dessa vez estou aqui com o desinformante internacional Diego Queiroga. E aí, galera, tudo certo com vocês? Tudo certo, tudo certo. E é o seguinte, Diego, hoje a gente tem uma missão. Tá, fale-me mais. Fazer um podcast curto. Pelo amor de Deus. Eu vou acreditar quando eu ver. É porque é o seguinte, ó, eu tô querendo, vou falar aqui já pra você, eu tô querendo gravar daqui a pouco, tipo esse final de semana, o podcast da Copa. Tipo, vai demorar, tá ligado, esse podcast da Copa, vai ser longo pra caralho. E então eu tô querendo fazer esse curto pra conseguir editar antes, pra mandar antes, pra depois pegar o da Copa e já editar e já mandar logo depois. Entendi. Você acha que você consegue? Porque tipo, era pra ter saído esse podcast, tipo, o próximo, no caso vai ser esse. Não, faz não. Uns 3 meses já. Você sabe que o podcast ele sai rigorosamente todo dia 20. Exato. Todo dia 20. Às vezes demora uns 3 dias a mais, uma semana a mais, uma semana a menos. 4 meses. Às mas vezes uns sai. 4 meses a mais, mas rigorosamente dia 20. E esse daqui vai sair um pouco antes do dia 20, porque vai ter que dar a Copa antes do dia 20 também. Mas enfim, cara. Mas enfim, a ideia é que seja curto esse, tá? Então é só pra eu repegar. Repegar é assim que fala? Com certeza não, né? Não sei o que você quer dizer, cara. Não faz sentido o que você tá falando. Repegar o jeito de editar, repegar o jeito de... Reaprender? Reaprender, talvez. Não sei. Mas pegar de novo o jeito de editar, pegar de novo o jeito de mexer aqui nos áudios, de... A ideia é eu fazer um curto hoje pra conseguir fazer essas paradas, tá ligado? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter participado. Conseguimos aí fazer um podcast curto. E até mais. I drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Not that much, not that much. A ideia é tipo fazer um podcast curto. Mas e aí, como é que tá as coisas? Como é que anda a vida aí de morar com duas minas? Tá morando com duas minas, hein? Caralho, sou foda, né? E elas pagam por isso. Esse é o poder de ter uma casa e alugar o quarto. Mas tá de boa, cara. Dá pra reclamar, não. Trabalhando demais, você nem vê jogos. Eu tô morando sozinho aqui, mas eu não sei, cara. Eu tô fazendo Call muita coisa back, errada, com certeza, tá ligado? O primeiro episódio que a gente gravou, que era das os, como que era? Os objetivos pra 2020, não era? É, pra 2021. É verdade. Morar sozinho. E correr a São Silvestre. Eu já morava sozinho. E correr a São Silvestre. Vou fazer os dois esse ano. Eu duvido. Primeiro, bom, eu tenho objeções quanto ao seu, o accomplishment do seu objetivo de morar sozinho, mas enfim, isso fica para uma outra história, porque esse podcast vai ser curto. Vai ser curto, exatamente. Entendi. Perfeito, perfeito, vai ser curto. Caralho, mas, mano, tá... eu não consigo acertar a cozinha. A cozinha que eu digo que eu não consigo acertar é... Eu não consigo fazer as coisas de modo prático e rápido. Demoro muito pra fazer tudo. Tô demorando pra fazer comida, tô demorando pra lavar a louça. Lavar a louça que eu lavava tão rápido na outra casa. Na outra casa, quando a sua mãe fazia pra você? Exato, quando ela lavava... Minha... Não, eu tô falando... Era imediato, era só largar na pia que ela aparecia limpa. Era tão rápido. Mas ah, no... Sei, era... Tudo pois que é. Eu faço demora muito. Eu pego a panela, vou cozinhar qualquer coisa. Mano, a panela fica lotada de craca de comida no fundo. Pra lavar, eu preciso pegar uma espátula, ficar... raspando a porra da panela, tá ligado? Hoje é, mesmo eu comprei uma espátula de plástico. Cozinhar. Hoje eu comprei uma espátula de plástico. Eu... Mano, ela tá pela metade, velho. Porque eu acabei queimando ela na comida. E eu... Caralho, outro... velho, puta, velho, só tô fazendo que tipo merda de panela você tá usando, velho? Eu comprei... Se você usar uma panela de aço inox, você vai ter que tacar na verdade, mais óleo. Então, é essa panela velha, tá ligado? Eu tenho que tacar um monte de óleo. Aí eu taquei um monte de óleo hoje. Só que isso daí fez com que a minha espátula que eu comprei hoje... ficasse pela metade, tá ligado? É, você realmente não sabe o que tá fazendo, cara. Outra coisa, o alho que eu boto no bagulho pra fritar sempre queima. Hoje eu comprei... Você sabia que a chama do fogão dá pra controlar? Se é aquela mais alta, mais baixa. Fica a dica aí, cara. Pensa assim, se tá tudo queimando muito rápido, o que tá usando a chama mais baixa? Você acha que eu não sei? Lógico que eu sei. Fica a sugestão. Outro dia, mano, eu tava bêbado, aí eu fiz um hambúrguer, ficou muito bom, mano. Aí eu fui fazer o mesmo hambúrguer sóbrio e, mano, ficou uma merda. Eu não acho que o hambúrguer piorou, eu acho que só o seu nível de aceitação do que você tá comendo muda se você tá bêbado ou não. Então, cara, algo muito ruim quando você tá com fome pra caralho e bêbado... Não foi isso, não foi só isso, velho. Quando eu fui fazer essa segunda vez, que eu não tava bêbado, o hambúrguer ficou meio cru assim no meio, tá ligado? E, tipo... A cozinha parecia um ringue de patinação, mano. Ficou cheio de óleo, tá ligado? A cozinha inteira, mano. Ficou muito escorregadia. Muito escorregadia. Com certeza eu fiz alguma coisa errada, talvez. Caralho, mas... que bom que o seu discernimento continua bom, porque... Não, mas como é que ficou? Mas como que ficou tão bom? Como que ficou tão bom quando eu tava doidão? Não faz porque o você provavelmente sentido. Tava bebaço e você esqueceu ele mais tempo lá e acabou cozinhando o suficiente. Você deve ter tirado muito rápido quando você tava cozinhando sobra. Eu não sei, cara, eu só sei que deu tudo errado, mano. Eu tive que lavar o chão inteiro desse bagulho. Eu deixei a porta aberta aqui da casa há uns 3 dias pra sair o cheiro, velho. Foi insustentável. Percebemos que você não serve pra morar sozinho. Legal, objetivo cumprido aí, cara, mas pode voltar a morar com seus pais. Claro que eu sirvo, eu resolvi um problema que era o seguinte. Aqui tava com cheiro de hambúrguer. Comprei cheirinho pra casa inteira, cara. Casa inteira. Tá cheirando flor de sal e tangerina. Maravilha, mas você achou de tangerina forte pra caralho, não foi? Por isso que eu botei na cozinha. Pra tirar o cheiro de óleo. Exatamente. De hambúrguer. Quando você faz uma merda que deu errado, e você, da próxima vez que você for fazer, você fala, caralho, da outra vez que eu fiz isso, deu merda. Não vou fazer de novo, você presta mais atenção. Da próxima vez eu vou usar a camisinha. Exatamente. Agora que você já tem um filho, meio que é tarde. É tarde. Boa mas... ideia, Gil. É a vida. Pareceu barulho de caminhão aí? Porque tem um gato no meu quintal, eu fui assustar o gato. Ah, outra coisa, também tem um gato que tá entrando aqui na minha casa, mano. Ele cagou em cima dos papelão que tem aqui na garagem, mano. Uma pergunta básica, por que você tem papelão na garagem? Minha garagem tem todo tipo de merda, mano. Tem duas portas, tem um milhão de papelão ali, tem uns fios soltos, tem um monte de ferramenta, um negócio de pintar. Da hora. Um monte de coisa, cara. Livro pra caramba. E, é um depósito ali mesmo? Na minha garagem. Ah, eu falei que a minha família é de acumuladores. Ah, mas por que tá acumulado isso na sua casa, se você não mora mais com seus pais? Eu tô meio confuso, cara. E as coisas são tudo seu pai que acumula. Ah, é por causa que... Acho que minha mãe ia brigar com ele se deixasse na casa, na casa, né, então. É difícil morar sozinho na casa dos outros, né, cara? Eu não sei, cara. Eu tenho um pouco confuso com relação a esse tipo de coisa, mas... Ixi, peraí, deu um problema aqui no áudio. Parou de funcionar aqui o microfone. Mas, pô, a gente tá gravando aqui um podcast de morar sozinho. Não era esse o tema. É, eu vi o que você tá fazendo aí. Você já fez um podcast sobre morar sozinho sem me falar que você ia fazer um podcast sobre morar sozinho. Aí você vai falar que agora chegou ao fim porque já deu 15 minutos de falando sozinho. Voltei a gravar. Agora sim, hein? Agora sim, hein? Aí, ó. Quem falou que eu nunca tinha falhado na vida? Ninguém nunca falou isso, cara. Tipo, na vida. Ninguém nunca falou. Puta, o Gustavo nunca falhou na vida. Ninguém falou isso. É que nem aquelas minhas. Pois é, estavam erradas. Gostosa do TikTok que pega e posta. sei lá, com uma saia curta e fala assim: quem disse que mulher não pode usar saia curta? Aí a resposta pra isso é tipo: ninguém. Ninguém, ô filho da puta. Ninguém falou que você não pode usar saia curta. Para de usar isso pra se promover, caralho. Mas enfim, pode continuar aí o povo. Não, mas tem uma, mas tinha uma dessa daí pra gorda, né? Vai ter gorda na praia assim? Não, quem disse que não pode deixar o cabelo curto, tá ligado? Tipo, porra, aí a mina posta um corte de cabelo. Foda-se! Ninguém falou que você não pode deixar o cabelo curto. Ninguém mesmo, assim. Absolutamente nenhuma pessoa no mundo falou isso. Mas enfim. A hipocrisia, viva a hipocrisia. Segue aí. A ideia era, tipo, fazer um podcast de notícia com 3 notícias, beleza? Mas, como vai ser um podcast curto, eu vou fazer com uma notícia só. Você já tinha separado 3 notícias ou você só separou uma notícia e por isso, de repente, falou: puta, vou fazer um podcast curto porque eu não tenho 3 notícias? Isso não vem ao caso, mas agora nesse podcast você pode escolher entre 3 notícias, Diego. É, então, a notícia número 1, a notícia número 2 ou a notícia número 3. Que podem talvez ser a mesma. Ou não. Ou não. Então tá, vamos de 2. Vamos de 2, boa. 2 é um bom número. Na verdade não, na verdade eu ia falar, tipo, assim como qualquer adulto, eu tiro as minhas notícias, as minhas informações em cortes e podcast. E aí eu tinha 3 podcasts pra fazer os... Então não tem nenhuma notícia verdadeira, são só notícias falsas que a gente vai ter que discorrer sobre. Então eu tinha 3 podcasts que eu ia perguntar pra você qual deles você queria que eu tirasse a notícia. Tá. Flow Podcast, tem o Monark Talks. Nossa. E tem o Ben-Hur Podcast. Cara, a chance de qualquer uma delas ser verdade é bem baixa. Mas... vai do Ben-Hur, vai do Ben-Hur. Não, não, vamos de Monark. Monark Talks. Você só me deu a falsa sensação de escolha, né? Pode escolher. Opa, aí, é sobre mas... isso mesmo. Mas é sobre isso mesmo a notícia. Na verdade eu vi puta, um cara, um psicoterapeuta, um negócio assim, tá ligado? Psicoanalista, uhum. Essas paradas assim. É Esley Delnogari, alguma coisa assim, tá ligado? Eu não faço a menor ideia. Mas enfim, vai lá. Ele foi também no A Deriva, não sei se você conhece o A Deriva, do Petri. Nunca assisti, acho que talvez tenha assistido algum episódio há muito tempo atrás, mas eu não sei, eu sei qual que é, mas não sou consumidor. Ele falou um negócio que as pessoas, na verdade, não têm livre-arbítrio. Arbítrio? É assim que fala? Arbítrio? Arbítrio, sim. Escolha. Arbítrio. As pessoas não têm, na verdade, livre-arbítrio, tá ligado? Tudo que a pessoa faz, todas as decisões que ela tem, elas meio que já estão... Pré-determinadas. Estão programadas para aquilo lá. Ele deu um exemplo, que é o seguinte. Imagina que uma... Imagina um policial, né? Que quando ele era... Quando ele estava na barriga da mãe dele, a mãe dele sofreu muito estresse. Aí ele ficou mais condicionado por conta disso, né? Isso daí tem estudo que demonstra que se a grávida sofrer mais estresse, o filho tende a ter mais uma sensibilidade maior a estresse, entendeu? Certo. Aí, tipo, imagina que, beleza, ele teve essa situação. Na infância, ele sofreu muito bullying e muitas... Ó, os caras batiam nele. Caralho, mas você pegou a história do cara bullying, mais fodido, tá ligado? Também, né? É, eu tô usando o mesmo exemplo que o cara deu. Aí o cara sofria muito bullying e tal, ele apanhava, não sei o que, na escola, tá ligado? E aí ele ficou com essa raiva aí, sei lá, remoída, não sei como é que fala. Reprimida, cara. Reprimida. Aí ele virou policial, né? Ele virou policial. E aí, há três meses atrás, a mãe dele foi assaltada, tá ligado? É 3 meses atrás seu ou 3 meses atrás da entrevista do cara pro Monark? Não, há 3 meses atrás dessa situação hipotética desse policial, entendeu? Esse policial não existe. Tá. É só uma hipótese. Há 3 meses atrás, tá, ele foi lá e a mãe dele foi assaltada, tá ligado? E estupraram ela, tá ligado? Ok. Sofreu muita violência. Aí, nesse dia, esse policial tava namorando a mulher lá tal, e brigou com a mulher. Ok. Aí tava putaço, saiu puto, saiu brigado com a mulher e tal. Aí ele tava andando na rua, policial, e teve uma explosão. Teve uma explosão em algum lugar, assim, não deu pra ver, um clarão. Esse um cara faz alto. Tipo parte de algum filme dos anos 80 e tal, vai ser o super melhor, porque, mano, muita coisa dando errada na vida dele. Mas aí, vamos lá, voltando. Aí foi lá, teve uma explosão, aí, tipo, não é que não aconteceu nada com ele, mas ele, tipo, ele tá com aquela sensação, tá ligado? Tipo. Não aconteceu nada assim, com ele. A mãe dele foi estuprada, ele brigou com a mulher, explodiu o bagulho enquanto ele tava andando. Não aconteceu nada. Então, mas não aconteceu, tipo, nada. A explosão é só o fato que, tipo, vai gerar a situação, tá ligado? Uhum, morreu, mas passa bem. Não, não, nem morreu. Tipo, deu uma explosão, ele tá normal, tipo, só meio que deu um clarão assim no olho dele, o ouvido dele ficou pi, tá ligado? No momento, assim. Aí, do nada, sai uma pessoa, assim, em direção a ele. Aí ele vai lá, ele é policial, ele pega, puxa a arma, assim, né? Já fica engatilhado. Aí essa pessoa vai lá, bota a mão, assim, na cintura e puxa alguma coisa, tá ligado? Aí esse cara foi lá, esse policial tá mirando essa pessoa, tá mirando ele, não dá pra ver direito, tá meio embaçado. Aí esse policial decide, ou não, né? Ele vai lá e puxa o gatilho. Aí, decide tipo, ou não? É, porque, tipo assim, quem que decidiu puxar o gatilho? Tipo, foi o momento de agora, da explosão, que, tipo, tá meio... Tá tudo meio nublado, assim, na mente dele, tá meio confuso. Ou foi, por exemplo, a briga com a mulher, que ele já saiu bravo, já saiu puto. Ou foi, tipo, o caso da mãe dele, há 3 meses atrás. Ou foi, por exemplo, na infância dele, quando ele sofria bullying. Ou foi, tipo, no caso dele ter sido condicionado a ter uma resposta maior a estresse, por causa que a mãe dele sofreu muito estresse na gravidez, tá ligado? Tipo, quem que é o culpado dele puxar? O culpado é esse neurocientista que não deve nem ter se formado. Não, e o Monark escolheu ele a dedo pra ser o entrevistado, pra pegar um cara que corrobora o pensamento retardado dele, cara. Pelo amor de Deus, cara. Olha essa história. Não, não é um pensamento muito ruim. Tipo assim, a ideia que ele falou é tipo... Mano, você pode passar pelo desgraça que for na sua vida. A questão é você se reerguer e se estruturar. Você não vai querer culpar tudo que aconteceu porque o que fizeram com você. Não, mas não é esse o ponto. Mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: quem que decidiu dar o tiro? Foi ele que decidiu foi dar ele, o tiro? Foi ele, cara! Quem que decidiu dar o tiro? Quem que tava segurando a arma? Não foi a porra da pessoa que bateu nele quando era criança que tava segurando a arma. Tá errado, legal, sofreu. Não quero, não é por isso que tem que ser uma pessoa ruim. Tipo, então eu vou pra outra pergunta, ó. Eu vou meu pra outra ponto pergunta. É, se todo mundo que sofreu algum tipo de, sei lá, não só assédio, ou qualquer coisa. Trauma. Não ética durante ao longo da vida, isso não justifica nenhuma ação futura errada. Então, vamos lá. Você pode até tentar entender o lado da pessoa de, ó, coitado, mas não justifica. Não, beleza. Mas vamos supor então uma coisa, olha só. Você tá no hospital e tal, aí uma pessoa tá sofrendo um ataque epilético, tá ligado? Aí a enfermeira passa com ele assim do lado de você, assim, aí ele tá sofrendo um ataque epilético, ele vai lá e te dá um tapa na cara. Certo. Ele tem culpa disso? Mas você já viu uma pessoa tendo ataque epilético? Eles não dão tapa, cara. Não, é o Diego, você tá fugindo muito do assunto. Vamos supor que a pessoa tá sofrendo um ataque. É, a pessoa tá sofrendo um ataque, sei lá, tá se debatendo, tá ligado? Tá se debatendo. Uh-huh. Aí ele passa do seu lado e te dá um tapa. Ele tem culpa ou não? Ah, se for algo inconsciente, provavelmente difícil achar um culpado. A ação aconteceu do mesmo jeito, mas não necessariamente imputável de culpa. Então não. Mas então, no outro não, caso, não o cara não perdeu a capacidade de discernimento dele por estar segurando a arma porque ele sofreu abuso, sei lá, 30 anos atrás. O discernimento dele continua lá. Mas nesse caso... Mas o ele não tá é fora de si caso, naquele momento. Mas eu acho que tá. Eu acho que ele tá a vida inteira, tá ligado? Porque eu acho que talvez tudo isso condicionou ele àquele momento. Talvez. Talvez, mas não é fácil provar isso. Agora, quanto a uma pessoa tendo ataque epilético, é muito mais fácil você provar de que, naquele momento, ela não tá em consciência. Por exemplo, então, tem um caso... Não acho que são casos equivalentes. Então vamos voltar aqui, ó. Tem um caso lá, por exemplo, que é o cara, ele... Aquele caso lá daquele cara que teve uma viga de ferro no cérebro, tá ligado? Sabe qual eu tô falando? Tipo, que teve uma explosão, aí saiu uma viga de ferro e atravessou a cabeça dele, tá ligado? Sim, eu já ouvi falar desse. Ele sobreviveu, só que aí ele começou a ter um comportamento estranho. Ok. Tipo, antes ele era super educado, sempre andava arrumado e tal. E depois ele começou a assediar a mulher na rua, tá ligado? Começou a ser super grosseiro, violento. E aí, ele tem culpa disso? Nesse caso, cara, se tem como provar que foi alteração, houve uma alteração no cérebro dele ou tal, talvez não, seja difícil culpar. Aí nesses casos eu acho que se aplica levar a pessoa, em vez de prender, ir para um hospício ou algo do tipo. Por quê? Porque o crime aconteceu do mesmo jeito. Não exime ele da culpa de ter feito algo errado, se ele fez algo errado por causa disso. Não, mas eu não tô falando diferente da decisão. É a punição. Não, mas eu não tô falando nem da punição. Eu tô falando, tipo assim, será que, tipo, isso envolve livre-arbítrio? Porque, tipo, eu acho que talvez você não tenha livre-arbítrio. Tipo, tudo as suas decisões são meio que condicionadas do coisas que aconteceram com você. Então, não é que você tá decidindo alguma coisa agora não na hora. Não tudo, cara. Não dá pra generalizar. Não dá pra dizer que tudo. Talvez tudo. Esse que é o ponto. Eu tava pensando aqui, ó, vou viajar um pouco mais. Eu vou viajar um pouco mais. Olha, vou viajar um pouco. Se você pega uma pedra e você joga essa pedra numa trajetória retilínea, sei lá, você consegue programar onde é que ela vai cair, certo? Aham. Quer dizer, você pega... se você conhecer todas as condições que afetam teoricamente, ela, sim. Isso, todas as condições, beleza? Aí você bota sempre aquelas mesmas condições, exatamente iguais, ela sempre vai dar igual, certo? Sim, em um ambiente controlado. Agora vamos fazer o seguinte, você pega o universo e volta lá pro Big Bang e bota exatamente as mesmas condições do Big Bang em um outro Big Bang, sei lá. Aquilo lá vai se transformar na mesma coisa que o primeiro, não vai? Se todas as condições, like, todas, todas. Foram iguais, sim. A chance sim, mesmo assim você não pode garantir que você conhece todas as variantes. Não, mas tudo bem, mas vamos supor, se todas forem iguais, vai dar o mesmo resultado, certo? Em teoria, sim. Então vai dar as mesmas pessoas, tipo, em outro, sei lá, em outra dimensão, outro universo? Outro universo, beleza? Vamos supor que fosse outro universo. Vai dar as mesmas pessoas, o mesmo mundo que a gente vive, só que em outro universo. Uhum. Exatamente igual. Sim, se todas as variáveis são iguais, não teria por que acreditar que o resultado seja diferente, certo? Então não tem como você acreditar em livre-arbítrio nesse caso, porque está tudo meio que pré-definido, porque se você... Não, mas eu não digo tudo são igual no sentido de as pessoas que vão nascer vão ter exatamente o mesmo pensamento e vão parecer exatamente... Eu digo que as condições do ambiente, por exemplo, vão ser iguais. Aham. Uhum. Tá. Eu quis dizer que, tipo, beleza, se o Big Bang acontecer de novo, não acho que tudo vai ser exatamente igual. Eu digo, as condições de vida, vai formar um planeta com condições habitáveis, tipo a Terra. E por que, ser tudo igual? E por que, que não vai ser tudo igual se são as condições exatamente iguais? Porque você tá falando de um ponto apenas, tipo, no Big Bang. A gente não sabe se a vida foi gerada a partir daquilo ou se foi algo que aconteceu aqui depois. Não, mas tipo, se acontecer. Se você replicar. As condições eram iguais naquele momento. Mas se você replicar exatamente a mesma coisa, a mesma estrutura, vai dar a mesma coisa pros dois. Não vai? Não sei, teoricamente sim, mas eu acho que as chances de algo usar sempre as mesmas variáveis pra tudo é quase que nula. É quase que nula, não. É zero, praticamente. Vamos supor que fosse igual. Não daria exatamente as mesmas coisas? Sim, mas você não tem como fazer tantas não variáveis. Não tem como fazer, assim, não tem como fazer. Mas se desse, fosse, sim. Seria. Mas não quer dizer que vai te predispor. Então, eu não acho. Eu acredito no livre-arbítrio, cara. Então, mas eu não sei, cara. Eu acho que não. Eu tô nessa dúvida. Eu acho que não, cara, porque... Eu vou pegar um outro exemplo. Eu não acho que quem é um fudido escolheu, tipo... Ia ser um fudido de qualquer jeito, tá ligado? Talvez você tem condições de mudar a sua vida. Não, cara. Mas talvez fosse. Mas da onde que vem a condição de mudar a sua vida? De alguma coisa que você viu? Você tem coisa... que fazer algo. Se, por exemplo, o mundo é capitalista. Se você quer ganhar dinheiro, você vai ter que trabalhar. Ou você vai ter que achar alguma maneira de ganhar dinheiro. Vai roubar, sei lá, fazer uma coisa. Mas isso é questão de você fazer. Não é dos outros fazer pra você, pô. Mas talvez você tivesse uma predisposição... Você tem condição de mudar a sua realidade. Mas talvez você tivesse uma predisposição a não fazê-lo, tá ligado? As decisões meio que, tipo... Sim, mas mesmo com predisposição, você ainda pode fazer, tá ligado? O que que me diz que você pode fazer? Isso que é o ponto, eu não sei, entendeu? É a sua capacidade de decisão, cara. Eu tô trabalhando 3 empregos, por quê? Porque eu quero trabalhar 3 empregos. Talvez você nunca teve a opção de não trabalhar, tipo... Eu tive, fui eu que fui atrás de conseguir os outros dois, tá ligado? Então, mas talvez a sua criação, talvez todas essas coisas que você teve... Na sua vida, essa decisão de trabalhar em 3 empregos já era meio que... Não, você ia ter ela de qualquer jeito, sei. Entendeu? O problema é que, assim, a discussão que a gente tá tendo agora é uma excelente discussão, mas que nunca vai chegar a lugar nenhum, porque tem argumentos... Nenhum dos dois lados é provável. Provável no sentido de é possível provar. Então, vai ficar em aberto, de qualquer forma, seja lá quais forem os argumentos dos dois lados. Eu entendo o seu ponto. Se dá pra entender. Tá, se tudo foi feito de arranjado de uma maneira... O resultado vai ser sempre o mesmo. Como funciona o experimento científico, basicamente. Mas eu acho, sei lá, eu acho que é possível mudar. Você não tem que ficar preso ao que foi pré-determinado. Se é preguiçoso, você foi preguiçoso. Mas não necessariamente você vai ser, tá ligado? Não acho que foi tudo. Tipo, nasci, já sei como é ser minha vida. Porra, quais eram as chances de eu querer, tipo, mudar de país quando eu era pequeno? Eu nem sabia que porra que era Nova Zelândia. Não sei, eu acho difícil acreditar que as nossas escolhas não tenham influência nenhuma no resultado ou no fim do que vai acontecer com a gente. Difícil. Não, eu nunca vou provar meu ponto, porque não tem como provar. Então, mas eu acho que o ponto não é nem esse, não é tipo as suas escolhas não vão influenciar nada. você só tá tomando as suas escolhas porque já tá meio que pré-definido que você ia tomar de qualquer jeito essas escolhas. Então, eu entendi isso, mas isso quer dizer que eu não tenho escolha. Exato. Certo? Exato, é, exato. Mas eu não acredito nisso, eu acho que eu tenho opções. Você pode me falar que não, mas o ambiente te levou a fazer exatamente essa escolha e a ter dúvida entre duas escolhas, blá, blá, blá. Mas é uma coisa que nunca vamos saber, né? Não vai ter como provar. Nunca saberemos. Essa é a verdade. That's true, my friend. Eu gosto desse tipo de discussão, mas eu entendo que esse tipo de discussão não vai levar a lugar nenhum no sentido de, beleza, você pode ter outros pontos de vista a partir da discussão, mas nenhum lado vai ser provado, porque não tem como provar. Sim. Nenhum dos dois lados. É, mas é só pra discutir mesmo, né? Porque não tem pra onde ir muito. E outra coisa, se você gosta desse tipo de discussão, você devia escutar mais o Monark Talks. Não vai acontecer, porque essa é uma escolha que, infelizmente, não fui eu que fiz. Eu já nasci escolhendo não escutar o Monark Talks. Ah, tô cheio. Entendeu? Aí, não vai acontecer. Você já nasceu com uma predisposição. Eu nasci predisposto a não gostar do Monark. É, ter uma repulsa a mendigos, né? Exatamente. É uma repulsa a vagabundos bem-sucedidos. Porque sim, isso é o que eu quero ser e não sou. Não. Então eu sinto um ódio inexplicável, que na verdade talvez tenha uma explicação, porque eu nasci assim. Sim. Predisposto a não, sim, gostar do Monark, porque ele é a pessoa que eu talvez queria ser, um vagabundo que ganha dinheiro fazendo porra nenhuma. Olha aí, você tá indo pra terapia? Não, eu tô achando. Essa é a minha terapia, cara. Podcasts, viu? Não tem como dar errado. Boa, boa. Eu não acredito em terapia também. Não acredito em terapia? Tá. E, aliás, eu acho que eu sou um dos poucos, porque todo mundo que eu conheço faz terapia. Tipo, todo mundo. Não sei se você. Acho que talvez é a única pessoa. Você, o Fábio. Que eu nem sei também se faz ou não, mas enfim. Tirando vocês, eu acho que todo mundo que eu conheço faz terapia. Literalmente, todo mundo. Cara, e eu também não sei se eu sou muito... Ai, cara, não quero entrar nesse assunto, mas é um bom assunto, hein? Depois a gente pode trocar de ideia. É um ótimo assunto, porque eu não entendo o que esse mundo deve estar doente, cara. Porque, sei lá, pagar pra conversar com alguém, pra mim, é um sintoma muito grave de solidão e carência. Talvez seria o contrário. Se você precisa pagar... Não, mas se você precisa pagar pra conversar com alguém... Eu acho que você tá num momento muito triste da sua, cara, vida. Cara, mas todas as pessoas que eu conheço que fazem terapia, acho que são bem de cabeça, assim. Ou não? Não, acho que puta, não. Puta, cara. Não, acho que não, acho que não. Mudei de ideia. Quando eu tava falando aqui, eu... I beg to differ. Eu acho que não, hein? Eu acho que é justamente o contrário. Talvez não. Algumas talvez estejam bem porque melhoraram com a terapia. Então quer dizer que a terapia, sim, funciona? Não sei. Like, indo contra os meus argumentos aí. Mas... sei lá, cara. Parece que talvez tá muito remédios bem. Funcionem, tá ligado? Talvez as pessoas que tomem remédios funcionem. Remédios funcionem. E é tipo essa porra dessa política atual que, tipo, o negro não acredita em vacina, mas acredita em remédio. Caralho, mesma coisa, tá ligado? Tudo veio do mesmo lugar. Exatamente. A gente aqui do podcast Não Tem Como Dar Errado, a gente é contra remédios, mas a favor de vacinas. A gente quem, cara pálida? Não, a gente. Eu não tomo remédio, quase nunca. Em geral, você tá doente, se você tá na beira da morte e o médico vai te, sei lá, recetar qualquer porra lá, você não vai tomar, porque você fala, putz, eu não acredito, cara. Você vai ser não, o Bob não. Marley? A maioria... Que vai morrer? A maioria da galera não toma remédio assim. Mas você preferia morrer, tipo, que nem o Bob Marley, que, ah, fudeu o pé, pode não, fazer um negócio aí pra melhorar. Não, mas eu não acredito nisso, não. Religião, não, não foi não isso. Não, ele acreditava, mas é que a religião não podia, né, amputar. Aí não tinha como. Entendi. Infelizmente, não tinha como, né? Porque você não vai contra a sua religião, né, cara? Pra sobreviver. É melhor morrer acreditando na sua religião. Porra, o que é uma vida aqui se você tem a eternidade no paraíso? Com 40 virgens, né? Não é, acho que não era essa a religião dele. Errei. Com maconha o dia inteiro, pra sempre. Eu acho que essa já era a vida dele atual. Acho que essa era a vida dele. Não era a vida após a morte. Não era a religião, não. Não era. Com música boa, maconha, morando numa ilha paradisíaca no Caribe. Maybe. No caso dos Jamaica. Remédios que eu digo que eu sou contra, qual que foram os últimos três remédios que você tomou? Caralho, paracetamol... Não tem aquele remédio que você toma pra cabeça, pra não cair sim. Cabelo? No cabelo, dá uma finasterida. Finasterida. Que mais? E deixa a brocha. Suplemento é considerado... Bom, aparentemente 10% das pessoas, 10 ou menos, sei lá, podem ter. Eu não tenho o que reclamar, não. Se tivesse dado merda, eu tinha parado, né? Porque sim. É reversível. É, não, eu não ia arriscar, senão, se não... Você já pensou? Já pensou, o médico pega e fala, ó, você vai tomar. Você pode ficar broxa e se der errado, acabou, cara. Fudeu. Aí você não toma, né? Só fudeu. Fica careca, foda-se. Agora, se ele fala, não, você pode tomar, tem uma chance muito baixa, e caso dê, é só você parar que volta normal. Você fala, ah, então vale o risco. Por que a galera é tão contra ficar careca, tá ligado? Tipo, não é tão ruim ficar careca. Cara, eu acho ruim. Eu não gosto, não. Eu gosto do meu cabelo. E é porque meu cabelo é bom. O pena é que ele... É. Bom, se bem que, assim, sinceramente, como eu falei, eu comecei a tomar, já tinha começado a cair. Eu acho que se eu parar de tomar, não vou ficar careca 100%. Ninguém na minha família era careca, careca. Tinha pouco cabelo. Talvez uma entrada maior, mas assim, eu prefiro não arriscar. Eu tenho cabelo suficiente, pô, não tenho que me preocupar. Tomando já na saída, tá bom. Se ficar ruim, se eu começar a ficar velho, mexer o saco, eu paro. Não é que é tão barato essa porra? Aqui o governo paga pra mim. Nossa, o governo paga remédio pra calvície? É subsidiado. Então, tipo, eu paguei da última vez, acho que, sei lá, $20 pra um ano de estoque. Então, é barato. Eu só pago a embalagem. Calvície? Tá de sacanagem. Eu só pago a embalagem. Que porra é essa, mano? Que governo é esse? De tudo. Paracetamol, quando eu comprei também, quando eu tive dor lá, que eu fui no médico, acho que eu tive... Era tipo um bug no intestino, tá ligado? Tava dando uma... Como se fosse uma virose. Aí tinha isso, eu paguei só a caixa, não paguei o remédio. Porra, o governo tem que pagar também, cara. Eu pago $30,000 de imposto por ano, velho. Vai tomar no cu. É o mínimo que ele tem que fazer. Eu não uso nada desses $30,000. Você não, tomar no cu? Eu pago $30,000, cara. Eu não ganhava $30,000 no Brasil. Trabalhando o ano inteiro, fazendo hora extra, porra, todos os dias. Não ganhava $30,000 no ano antes dos impostos. Aqui eu tô pagando isso só de imposto, tá ligado? É o mínimo que eles têm que fazer pra pagar meu remédio. Ah, tomar no cu. Esse negócio de calvície tá pegando, né, cara? Teve um professor do Abaco lá que chorou quando o pessoal falou que ele era calvo. Ele era calvo? Pergunta básica. Acho que ele tinha aquela bundinha de macaco, sabe? Aqui em cima. Ah, então vai pro caralho. Então ele é calvo. Porque eu não entendo, tipo assim, beleza, você quer fazer uma coisa mudar? Mas não dá pra você negar o fato se você já é, tá ligado? Chorar não mas resolve, de frente, cara. De frente, não parece que a pessoa é calva. É só quando ela vira pra lousa. Daí, quando ela vira pra lousa é que você consegue ver que o cara é calvo. Mas de frente, não mas parece. Cara, digamos que assim, é que o meu cabelo tá tudo tá normal, tá ligado? Depois que eu comecei a tomar negócio, ele tá, não dá nem pra ver, não tem nem como chamar de frente, tal. Né? Não, de trás também, o meu não chegou a cair atrás. Quando começou a cair, eu falei, ah, vou tomar essa porra, fui no médico, e aí resolveu, não parei. Se eu parar, talvez caia mais, não sei, não quis arriscar. Até quando eu fui pedir pro médico a última vez lá, porque eu tenho que pegar a receita aqui, né? Não é que nem no Brasil que você só compra. Uhum. Eu falei, mas você tem cabelo? Eu falei, não, tem porque eu tomo remédio, pô, caralho. Aí ele falou, não, beleza. Aí me deu a receita. Então tá funcionando o remédio, então me dá mais receita. É, exatamente, foi tipo isso. Negar, cara, você já tá careca. Foda-se, se o meu tivesse caído assim a ponte de papo, eu não ia fazer implante, provavelmente. Eu acho que eu ia raspar de vez e deixar careca e ficar forte pra caralho. É, cara. Porque careca forte é bom, entendeu? Se você for forte pra caralho. O que eu acho que a galera. Um diesel. O que eu acho que a galera pensa também, tipo assim, porra, eu não vou raspar todo o meu cabelo, senão eu vou ficar careca, né? Eu ainda tenho um pouquinho de cabelo aqui do lado. Acho que a pessoa pensa assim, né? Mas, puta, fica pior ainda, né, cara? Eu acho então, eu, se fosse pra ficar, tipo, falar, puta, vou ficar careca mesmo, não tem jeito. Eu rasparia, talvez até com laser do lado, pra não crescer ou pra crescer menos, pra não ficar raspando todo dia, mas deixava careca total. Então, eu acho que a galera não percebe que, tipo, beleza, ele pode até ter bastante cabelo do lado, mas o único cabelo que importa é em cima. Do lado não importa nada. Exatamente. Do lado... Exatamente. Se você tem muito do lado e não é tem nada em cima, cabelo do se você lado. Tem muito do lado e não tem nada em cima, você não tem nada. Esse que é o ponto. Exatamente. Vai ser o quê? Vai vir a sua única escapatória é virar um monge franciscano. Eu acho que é jogar pra cima assim, fica pior de tudo. É a coisa mais ridícula. Põe peruca, tá é ligado? Mais... Não, peruca eu acho que é menos ruim. Não, então, menos ruim, não é. Pô, cabelo do lado, por pra cima, não tem por que fazer isso. Não tem motivo, razão ou circunstância. Ou usa um boné. Por que você não usa o boné, cara? Se bem que boné, quando você tem mais de 30, 40 anos, fica meio estranho, né? Ah, me lembra o professor de português que a gente teve, lembra? Que ele usava boné. Ah, ele Luiz, era... Luiz, alguma coisa? Ele era calvo, Luiz? É lógico que ele era calvo. Por que você acha que ele usava boné aos 40 anos, cara? Era isso. Meu Deus do céu, cara. Caralho. Pelo amor de Deus. Você tá maluco? É lógico, ele era calvaço. É claro, total. Tudo faz sentido. E tinha vergonha. Agora as peças se encaixaram. E acho que ali tinha um problema de sexualidade reprimida ali também. É, mas esse é um outro assunto. Esse é um assunto pro Monark e não pra mim. Eu não vou me meter nos assuntos do Monark. Ele que seja cancelado esse sozinho. Esse é um assunto pro Monark Talks, não pro Não Tem Como Dar Errado. E agora, pessoal, vamos finalizar esse podcast curto, que conseguimos fazer um podcast curto.